descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou o Rosmir da Silva e vou estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira, aqui nas ondas da Rádio Arconciel, para vos oferecer o melhor das nossas vozes, das nossas músicas. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho. E quem vai pela estrada à escuta da Rádio Arconciel, então, uma ótima viagem a todas e a todos. Hoje vamos começar o programa com o Anselmo Ralph e depois vem logo a seguir também o Tony Carreira e muitas vozes, muita música até o meio-dia. Então, fique bem, fique connosco, 96.2 da FM ou então rádio-arconciel para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Então vamos lá começar o programa com o Rui, não é o Rui Veloso hoje, hoje vai ser o Anselmo Ralph. Então vamos lá com este bonito tema que é o Rei e depois eu volto já a seguir também com mais música, como disse, até ao meio-dia, também com alguns fatos pelo meio e também umas dedicatórias, mas um pouco lá mais para a frente. Então vamos lá ouvir o Anselmo Ralph, logo a seguir vem o Tony Carreira. Muito bom dia, boa quinta-feira. Até já. Posso ser teu rei. passo. É só mais uma noite. Passo para te mostrar a nossa tata mostra. É só mais uma noite. Passo uma noite. Passo uma noite. Ainda posso ser teu rei. Não me mandes embora hoje. Deixa-me só ficar mais uma noite. Pra te mostrar que ainda posso ser teu rei. Não me mandes embora hoje. Deixa-me só ficar mais uma noite. Pra te mostrar que ainda posso ser teu rei. Esse homem vai mudar pra ti. Esse homem vai mudar pra ti. Vais ver. Esse homem vai mudar pra ti. Esse homem vai mudar pra ti. Vais ver. Esse homem vai mudar pra ti. Esse homem vai mudar pra ti. Vais ver. Esse homem vai mudar pra ti. Esse homem vai mudar pra ti. Vais ver. Deixa eu só me esperar. Só mais uma noite. Só mais uma noite. Mais que uma primeira paixão, cantou Tony Carreira. E agora vamos ficar com os Diabo na Cruz e a Luzia. E depois eu volto já a seguir. Então, muito bom dia, boa quinta-feira, até já. Vejo o amor cair. Mesmo a Sereia, sereia, pelas areia, pelas areia. Principal, e agora vamos ficar com com a Áurea Sousa e a Marisa Lis com Eu Gosto de Ti, e depois a Paulo já a seguir também com muita música e muitas vozes. Até já. Feito um desenho meu, feito com as cores do céu, para guardar junto a ti sempre que eu for embora. Dei-te um desenho meu, dei-te um desenho meu, que não caiu do céu. Com os teus lápis de cor juntei o teu amor ao meu. Recordações de belas canções contigo, baixinho. Recordações de nós. Sei que o tempo passa, voa, mas o caminho é voltar sempre para te poder abraçar. Sempre o meu caminho é voltar para dizer: eu gosto de ti. São 9 horas e 29 minutos e agora vamos ficar mais uma vez com o Tony Carreira. Levaste tudo que me vestes. Então até já. Tenho procurado tantas vezes um resto de amor que tive de ti. Tem que o sofrimento de perder-te seja bem menor no fundo de mim. O melhor de nós dois já procurei, mas só recordações encontrei. Levaste tudo que me deste, só saudade que ficou, mais nada. Levaste tudo, só esqueceste aqui esta dor, nada mais ficou. Tenho procurado tantas vezes sinais de paixão que contigo vivi. Me atormenta Cantou Yola Araújo, 9 horas e 38 minutos e agora vamos ficar com o André Sardé e o quadro. Eu vou já seguir também. Então, muito bom dia. Pinto um quadro com o que sinto, pinto o que acho que vês, pinto músicas e livros, pinto sombras e talvez. Eu pinto um quadro contigo, em que estás num jardim, à espera de um ombro amigo, sem saber o que esperar de mim. Quero pintar e ser abstrato, nada no dia é exato. Quero pintar-te por toda a parte, declarar-te obra de arte. Quando pinto outras pessoas que eu nem sequer conheço, lá se vai o conteúdo e eu nem sequer começo. E se outro pintar comigo, será deitar tudo a perder. Não me vai chegar a tinta para o que eu te quero dizer. Quero pintar e ser abstrato, nada em ti é exato. Quero pintar-te por toda a parte, declarar-te obra de arte. Deitar tudo a perder, não me vai chegar a tinta para o que eu te quero dizer. Quero pintar e ser abstrato, nada em ti é exato. Quero pintar-te por toda a parte, declarar-te obra de arte. Quero pintar e ser abstrato, nada em ti é exato. Quero pintar-te por toda a parte, declarar-te obra de arte. Foi André Sardé, são 9 horas e 41 minutos e agora vamos ficar com o Rui Orlando e o Paulo Flores e o Tipaurito. Então até já. chove. No fundo o que me inspirou foram as lágrimas do povo. Repletas de sorrisos as palavras minhas, curando sofrimento a cada melodia. O maior nome eu fui cantando quase sem saber, como quem sabe da vida antes da vida acontecer. Sabe quem sente bater na palma da mão? Sinceramente, aos meus só gratidão. Os meus são da minha terra, os meus são da minha banda. São filhos da minha terra, são filhos da minha banda. A minha terra, uma brincadeira, não tem uma criança. Esperança, esperança. Quando me falou o mundo, o nome me mostrou o mundo com outra maneira de olhar. Mamá me pariu na viola, papá me mostrou a vaiola. Isso não posso parar. Parece brincadeira, hoje eu vivo disso, é minha profissão. Agradeço a todos contas que cantaram em nome dessa terra. Dança comigo, moço, dança só aqui, zumba comigo, por favor. Vou levar-te ao ponto onde vivo, meu amor. We'll be right back. foram o Diabo na Cruz com o Baile na Eira. São 9 horas e 49 minutos. E agora vou ficar com os Santos e Pecadores e a Tela. E depois vem as palavras com a Raquel Tavares para terminar esta primeira hora do programa. Então até já. Quero pintar a minha vida de todas as cores. Quero pintar por ti. E quando chegar o momento, deixa-te pintar. Na minha sala, sob a luz do luar, perde-te no tempo, deixa-te levar. Pintei o teu corpo numa tela, esculpi o teu rosto à luz da vela.

Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Dez horas aqui nas ondas da FM. E vamos começar esta segunda hora com os Mãos Verdade e o Coduro Caliente, e depois vem logo a seguir os Chutes e Pontapés também, com Para Sempre, e eu vou já seguir também. Então, muito bom dia, boa quinta-feira, até já. Olho de cima a baixo, quando lanço a teu lado. Eu não resisto, menina de saia curta, com o cabelo ao vento, até a noite acabar. Vem comigo bailar. Não aguento mais ver ela passar, morena bonita, vem comigo ficar. Festa, ninguém me tira. Anda, vem pra cá. Na mata, o duro ouvir. A festa está muito gira. Grande festa nesse espaço. Essa dama no compasso. Ação querido, só pra mim, menina, viu uma dama assim. Esta festa tá bonita, quem está nem acredita. Cê quer ver o que é bom, DJ? Põe o som, pom, pom, pom. O pipo está louco, os olhos em ti. A mexer esse corpo, menina, que eu nunca vi. És dona da festa, és dona de mim. A festa se não acaba, a festa se não tem fim. Está caliente, está. Cambada, tudo no ouvir, a festa ninguém me tira. Anda, vem pra cá. Cambada, tudo no ouvir, a festa está muito gira. Chutes e Pontapés com Ai Meu Amor de Sempre, Sempre. E esta já agora vou aproveitar para dedicar a Sr. Duarte e à sua esposa, porque são fãs dos Chutes. Muito bom dia para eles também. E agora vamos ficar com o Rádio Macau. E amanhã é Sempre Longe Demais. E depois vem o Conjunto João Paulo. Então até já. Liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Pensando em mim e ti, em nós, é um sonho em que eu te vejo, amor. Tal como és, eu sei que sou só para ti e tu para mim, para toda a vida. Eu e tu, ou tu e eu, que importa a forma de o dizer, se para mim a única que interessa és tu, tal como és, para toda a vida. Para mim, a única que interessa és tu, tal como és, para toda a vida. Para mim, a única que interessa és tu, tal como és, para toda a vida. A forma de dizer se para mim a única que interessa és tu, tal como és, para toda a vida, para toda a vida, para toda a vida, para toda a vida, para toda a vida. Conjunto João Paulo cantou Tu e Eu, ou Eu e Tu, uma canção de 1967. E agora vamos ficar também com o fato que o povo clavas na rua, na voz do António Variações, um fado da Amália aqui traduzido em canção. Muito bom dia. Clavas no rio, detalhas com teu machado. Clavas no Rio, cantou António Garações. E agora vamos ficar com a Melina d'Água e a Magia. E logo a seguir vem os Mercado Negro. Então até já, muito bom dia. Janela, yeah. Fui eu que trilha, rubro celestial. Os rios quando correm, correm todos para o mar. E a chuva quando cai, rega sempre os campos de já. Rastafari. O amor é o único, o amor move montanhas, pratica o bem, mesmo a quem te quer mal. Vou abrir as minhas asas, vou voar, voar, voar, vou levar a mensagem, deixa Rastafari. Beija a flor, entra pela tua janela. Fui eu que mandei beijar a flor mais bela. Deixa a flor entrar pela tua janela. Fui eu que mandei beijar a flor mais bela. Benja Flor, cantaram os Mercado Negro, e agora vamos ficar com os Clãs e o Sopro do Coração, e logo a seguir vamos apanhar um pouco de sol com o Pedro, vocalista dos 2008. Sim, o amor é vão, é certo e sabido, mas então por que não, porque sopra ao ouvido. O sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedor caprichoso, no sopro do coração. No sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo nu turbilhão. Sobra doido. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Sai de casa, rapaz. Quebra um pouco essa paz. Se ninguém for contigo, vai para a rua só. Ainda morres de tédio e saltas do teu prédio. Só conheço um remédio, anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Estás preso um cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Vês no cursor do rato uma extensão do teu braço. És aquele gajo chato com termos em inglês. Contigo só digito e em maiúsculas grito o que já disse e repito. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Estás preso um cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Fosse um espelho, clicavas no vermelho e mandavas o aparelho do teu quinto andar. Mas dizem que há uma janela e que o futuro está nela. Eu digo são balelas, só te faz parar. Só te faz parar. Anda a apanhar sol. Estás preso um cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Estás preso um cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Foi o Pedro, o canista de 2018, com a Vamos Apanhar Sol. E agora vamos ficar com o Pedro Albinhosi e a Catarina de Islândia, a Tempestade. Então até já. Não estamos sós na tempestade. Ainda há luz neste mar alto. Ainda há anjos de verdade. Vão sozinhos no asfalto. Semeiam sonhos pelas trevas. Trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa. Não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa. Conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira. Como a distância me incendeia. Meu pai, não vais tão cedo desta mesa. Abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde. O amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem saltar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Chega das vozes de outra banda. Alguém que toca uma guitarra. Há quem se agarra enquanto dança. Meu amor, vamos estar juntos na balança. Estamos sós nesta cidade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Quando voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, amor, é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro. O futuro ninguém quer só matar. Meu amor, estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Tempestade, chama-se esta bonita canção do Pedro Alvinhosa e da Carolina de Islande. E agora vamos ficar com os Mesa e o Rui Reininho e a Luz Vaga. E eu vou-te já seguir também. Então até já. Luz vaga, luz, vesga a tua cruz. Já não sai daquela minha luz. Luz da sala do quarto. Pilha a palavra, troca a quantidade do assunto modal. A tensão está normal. O lábio fora da boca. A boca fora do mal. Os teus olhos não são de gente. O teu ar foge para cima. Tens a pedra no cimento. Tens a mão no pensamento. Ciclope, cicloturismo na parte de fora. A nesga do abismo imaginário que remete. Para onde ainda não fui. Convite ao universo com a tua própria câmara. Fecho a luz no olho. Prego a tábua à sensação. Sonda casa. Quando não estás. Sei que nada mais pode me ajudar. É dolor andar, sim, quis pedir ajuda. Mas a língua estava morta. Sem o ar, podem olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. Sei que nada mais pode me ajudar. Atrás ao passo, levam isso à boca. Fica na mira do choque frontal. Não é doença, é um animal. Um ruído feito num ato de fingir seres mal. Mesmo a dormir. Dancei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do não andar. Quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, podem-me olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu Vaca com o Guerreirinho e os Mesa, e agora vamos ficar com a Lura e Na Na Riná, é o tema desta canção, e logo a seguir vem o Toy com Internamente Teu. Então até já. Cantar internamente teu, estando dizer não. Apenas respeito algo que no meu peito me pede solidão. Será muito melhor eu guardar este amor no quarto da saudade e deixar-te sorrir para não destruir a tua liberdade. Eternamente teu, cantou o Toy. Olha, atrás foi a Lura e agora vamos ficar com a Bruna Tatiana e com Minha Vida, ou Minha Vida Ante. 10 horas e 51 minutos. Logo a seguir vem o António Manuel Ribeiro e o João Gaiaf com a Minha Geração. Até já. Amor, hoje eu decidi abrir meu coração para ti, expressar o sentimento, tirar tudo o que vem de dentro. Várias vezes eu fiquei sem coragem de dizer que desde o primeiro olhar me apaixonei. Eu senti que a minha vida estava a começar, que já tinha já passamos por maus bocados. Houveram brigas e intrigas, mas superamos. Porque no mundo só tu me completas. O homem perfeito que eu escolhi para amar por toda a vida. alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Geração, cantou António Manuel Ribeiro com a sua banda, o JRF. E agora vamos terminar esta segunda hora do programa com uma música do senhor Vítor Santos da rádio Os Latinos 33 em Bordeus, que canta também e faz festas, ele e a sua esposa, que tem por título o duo Latinos. mas agora não fazem festas nenhumas, não é? Como nós também não fazemos festas nenhumas, nem o 25 de Abril vai se festejar outra vez este ano, que está já aí à porta. E então vamos ouvir uma música do Sr. Vítor Santos, mais para a frente talvez possa ouvir outra, de certeza, antes de acabar este programa, porque vem já aí os fatos também, já a seguir, para todos vós que gostam de fado e não só. Então vamos ouvir o senhor Vítor Santos da rádio Os Latinos 33, em Bordeus, e depois vem já aí os fatos também, logo a seguir. Então até já. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Ela dança que zomba com muita euforia. Africana bonita, anda vem que zombar. Ela dança que zomba com muita euforia. Africana bonita, anda vem que zombar. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu. Nossa vida é bem curta e um dia se vai. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu. Esquecer essas mágoas que a vida nos dá. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar, vem dançar. Esta noite vem matar as saudades. Teu corpinho vem juntinho ao meu. Nossa vida é bem curta e um dia se vai. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu. Mas esquecer essas mágoas que a vida nos dá. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Ela dança que zomba com muita euforia. Africana bonita, anda vem e zombar. Ela dança que zomba com muita euforia. Africana bonita, anda vem que zombar. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu. Nossa vida é bem curta e um dia se vai. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu. Mas esquecer essas mágoas que a vida nos dá. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Teu corpinho bem juntinho ao meu. Nossa vida é bem curta e um dia se vai. Vem colar teu corpinho bem juntinho ao meu. Pra esquecer essas mágoas que a vida nos dá. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, africana, africana, vem dançar. Africana, cantou Vítor Santos da Rádio Latinos 33, este amigo que tenho o prazer de conhecer já há um tempo e que anima, que é o dono desta rádio, que é o presidente desta rádio, que canta, faz bailes com a sua esposa e que tem por título os Duo de Latinos, mas agora não há bailes, não há nada. Temos que esperar mais algum tempo, porque enquanto isto não melhorar, não podemos fazer nada, não é? Mas agora penso que isto vai melhorar e vamos poder fazer velhos e festas e abrir os restaurantes e tudo que há da nossa vida normal. E agora vamos passar aos fatos, passam 5 minutos das 11. E então vamos ouvir aqui dois fados que eu escolhi para todos vós que já gostam de fado e não só. E hoje vai ser a Aldina Duarte com O Meu Amor Se Bastasse. E depois vai vir o Ricardo Ribeiro também com Quero Tantos Os Olhos Teus. E este é para todos vós que gostam de fado, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o Augusto Silva também, para o Paulo Arentiano, para o Paulo Jorge Costa também, um grande abraço para ele e para todos vós que gostam de fado. Então vamos lá ouvir estes dois fados e depois venho já a seguir com muitas dedicatórias, porque tenho aqui muitas dedicatórias até ao meio-dia para vos oferecer. Então até já. Se bastasse, sabes que eu te amo tanto, e cada vez que eu cantasse, ai meu amor, se bastasse, sabes que é por ti que eu canto, e cada vez que eu cantasse, ai meu amor, se bastasse, sabes que é por ti que eu canto. Se bastasse, o que cantar eu consigo, e mesmo que eu não cantasse, ai meu amor, se bastasse, o que falar eu não digo, e mesmo que eu não cantasse, ai meu amor, se bastasse, o que falar eu não digo. A cantar eu reparasse que a nossa vida está a gasta, e da vida que eu gastasse, a cantar eu reparasse que a nossa vida está a gasta. Se o que eu tenho para te dar, cantar, ai meu amor, se bastasse, se isso pudesse bastar, se me bastasse cantar, ai meu amor, se bastasse. Olhos teus, como o céu que nas estrelas, quero tanto ao aos olhos teus, como o céu que nas estrelas. Adoro essas feições belas, como um crente adora a Deus. Adoro essas feições belas, como um crente adora a Deus. Desde a hora em que te vi, a minha alma anda presa à tua linda voz. Minha alma anda presa à tua, como eu ando atrás de ti, anda o sol atrás da lua, como eu ando atrás de ti, anda o sol atrás da lua. Se um dia o sol se apagar do infinito dos céus, se um dia o sol se apagar do infinito dos céus, quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus, por te querer tanto. Afinal, tão triste a pergunta, por te querer tanto. Afinal, triste a perguntar, como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Foi o Ricardo Ribeiro que cantou Quero Tanto os Olhos aos Olhos Teus. Mais atrás foi a Aldina Duarte com Oh Meu Amor Se Bastasse. Isto foi Todos por Vós, que gostam de fado e não só. E agora vamos ficar aqui com as dedicatórias e vamos começar com a Teresa Trouca e as Duas Faces da Alegria para o Sr. Joaquim e para a sua esposa. Logo a seguir vem vir a Susana com O Que Será de Mim para a Dona Teresa. Um muito bom dia para ela, muita saúde sobretudo, muitas alegrias e muita saúde, como disse, para ela, para a sua família e para o seu pai sobretudo. E logo a seguir vamos ter as cartas de amor com os Luqui Duques para Maria do Céu, ou da parte da Maria do Céu, para todos os animadores, para todos os ouvintes da Rádio Arconciel e para todas as pessoas com problemas de saúde também. E tudo bom, sobretudo muita saúde a todos vós, também da minha parte, porque temos de ser prudentes, não é? Porque ainda o vírus ainda anda por aí. E então, depois destas canções, eu volto já a seguir outra vez com mais músicas e mais dedicatórias. Então, até já. Da minha angústia, amor total, e florir primaveras todo ano. Nunca ninguém te amou como igual. Vi florir primaveras todo ano. Nunca ninguém te amou. deixar de te amar. Esquecer a magia desse teu olhar. Não pensar que quero ter do meu lado. Poder apagar-te do meu passado. Pensar em ti e deixar morrer este amor aí em mim. Mas a coração eu não sei mentir. E a verdade eu não consigo fugir. O que será? Escrever para ti cartas banais que eram toda a razão do meu ser. Cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor, sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas, que não vai bem, levam bem, saudades minhas. conheces, cartas de amor quem as não tem. Porém de ti nem sequer uma carta de amor, uma carta vulgar recebi para acalmar minha dor. Mas mesmo assim eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu para mim és todo o meu viver. Love letters are all that I want. Love letters are pieces of pain straight from the soul. Love letters are little birds in the skies. All they fly, I miss you, baby. That's what I wrote in my love letters. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor, sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai bem. Levam bem, saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Quem as não tem? Quem as não tem? Quem as não tem? Não, não tem. As cartas de amor com os Lucky Dukes para Maria do Céu, mais atrás foi a Susana para a Dona Teresa e também a Teresa Tarouca para o Sr. Joaquim. E agora vamos ficar com o Tony Carreira. Tony Carreira que vai nos chanter por Maryse Martin, que a l'écoute como todas as semanas, e que vai nos interpretar uma chanson que a pelo título Il faudra. Il faudrait jamais que le temps s'arrête. Ben oui, mais c'est difficile de faire arrêter le temps. Mais bon, c'est cette jolie chanson que je vais offrir à Maryse Martin qui est à l'écoute toutes les semaines, tous les jours. Et donc pour elle, une bonne journée, et beaucoup de santé surtout et plein de bonnes choses. E logo a seguir vai vir o Santa Maria com o Voar para o José, e depois eu volto já a seguir com mais músicas, mais dedicatórias. Então vamos lá ouvir esta bonita canção. Então vai écouter Tony Carreira, Il faudrait jamais que le temps s'arrête, pour Maryse Martin. Avait un paradis, mais ce n'est plus nous. Il y avait une maison bleue, le ciel des jours heureux, mais ce n'est plus nous. Il y avait une balançoire, un chien et des canards. Sur ma photo, je vois une femme auprès de moi, mais ce n'est plus elle, cette étudiante en droit protestant avec moi, non, ce n'est plus elle, devant la maternelle, ce n'est plus la rebelle. Il faudrait jamais que le temps passe, faudrait jamais rien changer de rien. Ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il faudrait jamais quitter l'espace où on s'est aimé au quotidien. La fidi tava non fa le pizie marocane. Voilà, on s'est tout dit, je passerai mercredi ici, si tout va bien. J'ai trouvé une maison pas loin de la maison, oui. On verra bien, mais j'ai gardé l'espoir de pouvoir te revoir. Il ne faudrait jamais que le temps passe, faudrait jamais rien changer de rien, ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il ne faudrait jamais quitter l'espace où on s'est aimé au quotidien. La fille du tabac d'en face, l'épicier marocain. Il ne faudrait jamais que le temps passe, faudrait jamais rien changer de rien, ni nos sourires dans la glace du bistrot parisien. T'aimais bien. download is complete. Santa Maria, para, da parte de José, para todos os animadores, para todos os ouvintes e para todos os amarantinos também. E muito bom dia também para ti, José. Obrigado por ter, por estas bonitas canções. E agora vamos ficar aqui com mais umas dedicatórias. Esta vai ser da parte da Dona Isaura, para a senhora Esperança, que está sempre à escuta também. Um muito bom dia, um grande beijinho para ela. E vamos ouvir o Graciano Saga com o Cantor Imigrante, e depois vem a orquestra do Dominique Moison, uma orquestra francesa que toca muitos bailes e muita música para bailes e tudo. E esta é para o senhor Luís Gonçalves, para a sua esposa, que também gosto muito de dançar, mas destas vezes, para já, não se podemos, temos que esperar mais um tempo a ver se isto melhora, para por aí dançar um pouco. E então vamos ouvir essa bonita canção da Orquestra Dominique de Mazon, que tem por título Toujours Aimé, e depois vem a Sara Correia também com os teus recados para o Sr. Braga, e depois eu volto já a seguir com mais músicas e mais dedicatórias até ao meio-dia, porque já passam 33 minutos das 11. E vamos lá então ficar com o Graciano Sacre, já da parte da Dona Isaura, para a Sra. Esperança, e também para o Sr. Luís Gonçalves, Toujours Aimé, de Dominique Moison. Então, até já. Canto tristeza, canto saudade. A nostalgia é com certeza ansiedade. O meu poema é a canção que trago em mim, feito da pena de uma paixão que não tem fim. Eu sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar minha dor. Longe da terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia na serra fazer cantigas às mais lindas raparigas, ao meu país cantarei. Canto amor, canto ilusão, canto a sonhar. Eu sou cantor, às vezes canto para não chorar. que a canção é o passado da nossa gente. Meu coração canta este fado, grita presente. Eu sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar a minha dor. Longe da terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia hei de voltar à minha terra cantar aos amigos que deixei. Eu sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar minha dor. Longe da terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia hei de voltar a minha terra cantar aos amigos que deixei. O meu país cantará. Chanson des amoureux, la vie s'en va à petits rodels, comme le vol d'une hirondelle. Prenez le temps d'être heureux. Aimer d'amour, aimer toujours, cette chanson est éternelle. Restons unis malgré le temps, la pluie, le vent et les tourments. La vie sera beaucoup plus belle. On se demande parfois ce que la vie nous a fait. Bien des déboires à jamais vont altérer notre joie. L'espoir nous fait sourire, c'est la raison de vivre dans un élan d'amitié. Chantons cette mélodie. Par la flèche de Cupidon, jouez, jouez les violons. Alors laissons-nous bercer. Si aimer répond présent, l'amour transcende le temps. Il n'y a plus de soucis. Aimer d'amour, aimer toujours, c'est la chanson des amoureux. La vie s'en va à tire d'elle, comme le vol d'une hirondelle. Prenez le temps d'être heureux. Aimer d'amour, aimer toujours, c'est la chanson des amoureux. Restons unis malgré le temps, la pluie, le vent et les tourments. La vie sera beaucoup plus belle. Restons unis malgré le temps, la pluie, le vent et les tourments. La vie sera beaucoup plus belle. viver dos recados que mandava. Tu querias me convencer que me bastava viver dos recados que mandava. Só recados recebia, não te falava nem via, nem sabia onde é que andava. Só recados recebia, não te falava nem via, nem sabia onde é que andavas. As noites que não dormi, à espera já não de ti, mas de um recado qualquer. As noites que não dormi, à espera já não de ti, mas de um recado qualquer. Pedi então que parasses, que recados não mandasses, para que eu pudesse esquecer. Pedi então que parasses, recados não mandasses, para que eu pudesse esquecer. Para mal dos meus pecados, tu mandavas mais recados, indiferente ao que eu pedia. Para mal dos meus pecados, tu mandavas mais recados, indiferente ao que eu pedia. E até hoje, sem parar, continuas a mandar, para que eu sofra o que sofria. E até hoje, sem parar, continuas a mandar, para que eu sofra o que sofria. Mas não te prendas comigo, eu já nem sequer os ligo, tantos anos já passaram. Mas não te prendas comigo, eu já nem sequer os ligo, tantos anos já passaram. E agora um bom motivo é que o homem com quem vivo acha graça aos teus recados. E agora um motivo é que o homem com quem vivo acha graça aos teus recados. Foi a Sara Correia com os teus recados para o Sr. Braga. Mais atrás foi também a Orquestra Dominique de Moisson por Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa. E agora vamos ficar aqui com como está um dia de sol, está o sol a brilhar hoje, então vamos aqui ouvir o Sempre que Brilha o Sol na voz de Marco Paulo, e é da parte da Glória, para todos os animadores, para todos os ouvintes, para todas as pessoas com problemas de saúde, e muita saúde a todos. A Glória esteve muito aqui com vós e que estará para a próxima quarta-feira, como sempre, com muita música também para vos oferecer. E depois a seguir vamos ouvir mais um Diogo, os Latinos, com o Sr. Vítor e a sua esposa, a Dona Isabel, nos vão interpretar Deus Abençoa o Nosso Amor. E para eles tudo bom também, muita saúde sobretudo, e muitas alegrias, e muita música, como sempre na rádio. Os Latinos 33 em Bordeus. Então vamos lá ouvir estas canções e eu vou já a seguir. Sempre mira o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. Amor. Deus abençoe o nosso amor, cantou aqui o duo Os Latinos com o Sr. Vítor Santos e a sua esposa Isabela, que fazem bailes, que cantam músicas de baile. Mais atrás também tivemos a orquestra de Dominique de Moisan por o Sr. Luís Gonçalves, também que gosta muito de baile, mas agora não há, temos que esperar mais um bocadinho. E agora vamos ouvir mais uma canção de baile aqui com a orquestra André Lopes, que nos vai interpretar Tom Va Pas. É este um tema bem francês aqui, que Tom Va Pas é o título desta canção. E depois vamos terminar este programa, porque estamos já a chegar ao fim. Vamos terminar o programa com A Minha Casinha dos Chutes e Pontapés. Então vamos lá ouvir esta bonita canção. Um de baile, para quem sabe dançar, aproveite, porque é um bonito bolero. E então há que aproveitar, que para quem sabe dançar, claro. Pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo, não há tempo para mais, espero que gostaram, eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, mais dedicatórias, mais fatos, tudo cá de bom da nossa música, começando todas as manhãs, quinta-feira, aqui nas ondas da Rádio Arconciar 96.2 FM. Então, mais uma vez, uma boa continuação desta quinta-feira, sejam felizes, sejam prudentes, porque o vírus ainda anda por aí. E eu voltarei para a semana, como disse, com mais vozes e mais músicas. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, até para a semana.